raiz, a gente se combina, a gente se resolve. Que era teu, o meu coração. Tudo isso era amor, não era paixão. Viva nossa relação com toda a intensidade, pois não era um sonho, sim realidade. Yeah. A gente briga e tudo, mas o povo diz que somos casal raiz. A gente se combina, a gente se resolve. Nossa relação com toda a intensidade, pois não era um sonho.